Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Eu sou o líder e vamos continuar falando sobre Dragon Ball. Eu sou o Bartkins e eu não pensei em nenhuma frase para a segunda parte do cast. Eu sou o Tony Shadalu e, pelo amor de Deus, o que fizeram com Dragon Ball GT? Eu sou o Bueno Verde e eu doei tanta energia pra Genkidama que eu dormi no último cast. É, isso aí é um fato verídico verdadeiro, sim. Aconteceu, vira manchete. Ah! Nossa! Nossa, cara, isso é velho, hein? Só os fortes entenderão. Ou os velhos. Os velhos. Isso aí. Vamos falar de Dragon Ball novamente. Vamos agora fazer aquele... Vamos continuar, mas agora a gente vai fazer aquele momento que todos adoravam, aquelas retrospectivas em Dragon Ball. Aquela musiquinha tocando muito bonitinha. Retrospectiva de Dragon Ball. Vamos recapitular o último episódio. Então, no último cast, nós chegamos a falar até a parte que o... Como que é, líder Sama, o nome dele? O Trunks. Trunks, viajante, mas qual que é? Viajante do... Tempo. Viajante do tempo, o Trunks, o jovem de cabelos roxos. Explicamos que ele surgiu, né? Que ele tinha o intuito de alertar o Goku. Ele veio primeiramente, ninguém sabia o que ele veio fazer. Simplesmente ele apareceu. Mas aí a gente vai explicar ao decorrer do cast o porquê ele apareceu, certo? Então, certo. Quando ele surgiu, o que aconteceu? Oh. Bom, ele derrotou o Frieza, né? Isso. Foi isso? Aí depois ele matou o pai do Frieza também? Ou eu me enganei? Sim, é isso. Não, é isso mesmo. Ele mata os dois. Mas ele fez assim de uma forma épica. É. E lógico que surgiu a frase clássica do Frieza, né? Aqueles olhos! Aqueles malditos olhos! E foi depois plagiado por Orochimaru. Sim, exatamente. Aqueles olhos. Dragon Ball fazendo escola, né? Sim. É bem por aí mesmo. É, isso aí. O Trunks, ele chegou assim e já falou, não sei lá, eu vim aqui e vou mostrar pra vocês que eu sou fodão. Simplesmente ele retalhou o que sobrou ali do Frieza, né, que ele tinha... E foi, fora que tocava um tema muito foda e o Frieza sendo retalhado foi uma cena muito foda, sim, cara. Baixou o Hitokiri Batosai no Trunks. Com certeza. Ô, O Frieza meio ciborgue, sei lá, android, não sei. É bem mais da hora do que o Frieza normal, né? Tipo, com aquelas partes de metal e tal. Sim. É, que eu acho que não tinha como voltar à forma antiga, né? Porque ele continuava na última forma, né? Sim, mas ele tinha, tipo, um braço dele era de ferro, tá ligado? Que ele tinha perdido os membros e pá. Era tipo mas Dark também Vader, deu dó também, né? Armadura, mano. Só que também deu dó do Frieza. O Frieza foi todo detalhado, não sobrou mais nada. Aí chegou o Trunks, que já virava já Super Saiyajin. Sim. Né? E, né, diferente que ainda era novidade, né? Só o Goku virava Super Saiyajin e né, vamos lá, demorou no mínimo 5 episódios pra ele virar isso. E aí chegou o Trunks, de repente, pá! Virei, eu sou o Super Saiyajin também. E tipo, você olha e você... Mano, e aí, velho? É, mas o que foi bem... curioso nessa parte também foi o seguinte, o pessoal, né, que até o narrador ele chamava, né, que era o, como que era? Os guerreiros Z, né, eles estavam todos reunidos lá, porque eles sentiram a presença lá de um Ki muito poderoso, e eles estavam até deduzindo, pensando se era o Goku, porque simplesmente, um Ki de um Super Saiyajin, eles sentiram um Ki grandioso, muito supremo, assim, eles falaram, caramba, quem que pode ser? Daí eles foram investigar. Aí mostra o Frieza se borrando nas calças, né? Porque ele tem medo dos Super Saiyajins. Sim. Daí o que acontece também, bem curioso, foi a expressão que você olha assim, a expressão de, puta que pariu, me ultrapassaram de novo, que o Vegeta faz, né? Quando ele chega lá e percebe que o jovem misterioso é muito forte também. E a expressão do Vegeta é legal porque o que acontece? Ele se sente cada vez mais inferiorizado. Porque o Vegeta é assim, imagina, ele era o príncipe dos Saiyajins. Ele era o mais foda. Ele era o senhor, né, dos Saiyajins. E de repente, imagina só esse cara, que ele era todo o bambambam. E aí aparece o cara, né, o Kakaroto, o Goku, que era um soldado da classe operária. né? E vira o lendário Super Saiyajin. Então ele já começa a se sentir inferiorizado daí. E logo depois vem um jovem, que ele não sabe quem que é, né? Que o Trunks, que depois, mais pra frente, ele vai descobrir algumas coisinhas. E, pô, meu, esse jovem também vira Super Saiyajin assim, ó, pá, vira aí, acabou, já era, é nóis. Sabe? Então, pro Vegeta, isso, cada vez mais ele se sente um bosta relacionado a isso. E o que deixa o Vegeta puto também é que os únicos Saiyajins pra eles vivos na época eram o Goku, ele e o Gohan, né? E aparece um cara virando Super Saiyajin do nada. Sim. É. Ele ficou totalmente, ele se sentiu um bosta. Vamos colocar em palavras bem claras aqui pra todo mundo entender. Ele sentiu um lixo e ele ficou assim, tão, vamos dizer assim, sem graça. Ele pegou e depois da situação ele vazou, né? Ele não quis mais continuar ali, ele ficou muito puto porque ele viu que, além do Trunks conseguir virar Super Saiyajin, o Goku, ele chegou, ele apareceu na Terra, e não sei se vocês se recordam, o Goku, ele volta pra Terra, ele fala que tentou, que ele percebeu que o Freeza, ele tava vindo pra Terra, só que a nave do pai lá do Freeza era mais rápida que a dele, ele não conseguia chegar, ele ficou com medo de chegar na Terra e tá, tipo, tudo destruído, né? Que ele até falou isso pra eles depois. Não, na verdade não foi isso. Ele fala pro Trunks que ele conseguiria chegar a tempo. Não, mas se ele usasse o teletransporte. Uhum. Mas ele falou que ele conseguiria chegar. Sim, ele falou que se fosse um que perigo até o Trunks iminente. Fica meio falando que acha... como que é que ele fala? Que ele alterou o passado, que o Goku ia derrotar eles, né? Sim. Isso aí, mas de imediato isso não ficou bem claro. Você entende isso um pouco depois, que foi afetado aí o tempo e espaço, mas assim, naquele momento, você nem imagina que isso aconteceu. Uma coisa interessante que é assim, né, a aparição do Trunks até aí não é muito falada, aí ele mesmo chama o Goku e ele começa a explicar o porquê que ele apareceu lá, né, que aí entra a nova saga, né, que é a saga do Cell. Isso. Do céu e dos androides. Dos androides. É. E é só um detalhe engraçado que o Trunks, ele explica tudo, né? Ele explica que os androides, eles aparecem, e eles são muito poderosos, e eles acabam matando todo mundo, mas também devido a uma circunstância que o Goku, ele acaba sofrendo, né, de um ataque do coração e acaba morrendo. E com isso não consegue ressuscitar, e os androides acabam matando todos os guerreiros Z. E só sobra o Trunks e o Gohan, né? Que o Gohan vira mestre do Trunks. Só que aí é que tá, né? Morre muita gente nesse processo, então tem toda essa carga da história envolvida. E o Goku esquece tudo, né? Dessa história que o Trunks conta. E só um mero detalhe, né? Ainda bem que o Piccolo escutou, e o Piccolo lembrou tudo e falou, né? Não, vai acontecer isso, assim, porque o Trunks, ele acaba falando quando que os androides vão aparecer e tal, justamente para eles se prepararem, né? Para eles ficarem mais fortes, e inclusive dar o remédio para o Goku, para ele já poder se recuperar e não sofrer desse problema do coração. Sim, que é uma coisa muito... Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Eu, na época, eu fiquei assim, pensando. Pô, o Goku, ele enfrentou tantos desafios, enfrentou inimigos inúmeras vezes, até mais forte que ele, antes dele conseguir superar e derrotar o inimigo, e ele vai, tipo, morrer por uma doença do coração, sabe? É complicado. Seria meio que uma síndrome de Bruce Lee, né, cara? Nossa. Ninguém... Pode ser que eles fizeram a referência, né? Não sei. Que ninguém bateu o Bruce Lee, mas, tipo, morreu porque ele se fodeu sozinho. É, mas lembre-se que o Bruce Lee bateu no lendário Chuck Norris, cara. Exatamente. É, bateu no Chuck Norris e... Mas eu acho assim, cara. O Chuck Norris, ele falou... Amigão, eu sei que você tá construindo sua fama. Eu sei que tá na hora da sua vez aí de você aparecer... Pode bater em mim, mas tá ligado que se fosse pra valer mesmo, mano, você não dava nem pro cheiro, velho. Por isso que logo em seguida ele morreu. Então, depois de tudo isso, o viajante do tempo e espaço, viajante espacial, Trunks, ele volta pra nave dele, né? Que ele fala, ah, já fiz aqui, já alertei vocês, já ajudei vocês. Vanessa falou, agora é com vocês, né? Tipo, igual o Capitão Planeta. E uma Planeta, coisa curiosa, né? É que ninguém acreditava no que o Piccolo tava contando. A hora que a nave do Trunks sumiu, é que eles acreditaram. Sim, pô, mas daí tem uma curiosidade que foi, assim, um dos melhores mistérios de Dragon Ball que foi revelado, cara. Ele chega naquele papo que ele tá batendo com o Goku, de canto lá, o Piccolo consegue ouvir porque ele tem uma audição acima da audição humana. O Trunks revela pro Goku que ele é filho de nada mais e nada menos que da... Vegeta. Do Vegeta e de quem? Da Bulma. Sim. E o que o Goku faz, né? O Goku bem discreto, ele... O quê? Filho do... Você é filho do Vegeta? Claro, não, né? E o Piccolo, ele... Como ele tem uma audição... O Piccolo menor, dá uma engasgada muito engraçada. O Piccolo, ele fez uma cara tipo de... What the fuck? Também, né? Vamos lá, né? É um casal que ninguém esperava. Não. Ah, mas é muito foda eles dois. Não, com certeza. A Bulma, ela realmente... se você assistir até a mesma continuidade da série e tal, tudo... Ela é a única que é capaz de aguentar o Vegeta. Sim, é a única que tem culhões pra aguentar o Vegeta. É. O que é engraçado é que ela começou namorando o Yantia. Exatamente. Depois ela se arrepende de não ter dado em cima do Goku. Sim. E no final ela termina com o Vegeta. Sim. Ah, mas o Vegeta é um bom partido também, poxa. Ah, o príncipe dos Saiyajins arrogante que só sabe lutar. Pô, que partidaço. Ah, é nada, pô. Totalmente presente em Golar, né? Pera, as mulheres não querem sempre um príncipe encantado? Então... Sim. Só tirou o encantado, né? Troca o príncipe por um bárbaro, né? Não, substituiu o encantado por Saiyajin já. Um Saiyajin legendário, né? Eu sou Saiyajin! Fora que ela reclama várias vezes durante a saga que o Vegeta não sabe fazer nada além de lutar. Além de lutar, ele fica treinando lá na gravidade mil e fica treinando... É uma coisa interessante que é o seguinte, né? Depois da que o Trunks ele vai embora e eles fazem esse treinamento e tal, tudo, é justamente o que acontece. O Vegeta, ele entra num treinamento muito intensivo, extremamente intensivo, nessa gravidade aumentada, justamente para poder ficar mais forte e conseguir virar um Super Saiyajin. E aí é que tá, né? Fica todo mundo naquela assim, pô, mas e aí, será que ele vai conseguir? Como é que é isso? E aí é que tá, né, a grande surpresa, né? A Bulma acaba ajudando ele, né? Até mesmo a fazer esse treinamento. Que é o interessante porque, graças a essa ajuda, né, meio que os dois acabam se envolvendo, né? Sim. Uhum. Exatamente. Rola a química ali. Principalmente depois que ele acidentalmente destrói a nave, né? Sim, que ele fica lá todo acabado e a Bulma vai lá ajudar ele, né? Cuida dele, né? Uhum. Foi ali que a mágica aconteceu. Outra coisa que eu vou ressaltar é que entre essa fase de aparecer os androides, eles estão treinando e rola os famosos fillers. Sim. Tem fillers, velho? Lógico que tem. Opa! Você acha que o Goku e o Piccolo tirando carta de motorista não é filler? Eita, eu não lembro disso, velho. Tem inclusive um filler que é referência a um filme do Garlic. Tem um filme do Garlic e o filler é do Garlic Jr., que é o filho do Garlic, que justamente verdade. Entre essas sagas mesmo. É um filler mesmo. Isso é. Olha só, né? Sim. Dragon Ball fazendo escola novamente. Exatamente. Ensinando a fazer fillers, cara. Que o Gohan. E fillers que ninguém percebe que é filler, né? Ah, não. Sim. O do Garlic Jr. dava pra perceber. Não, sim. Que é um porre, né? Mas é um saco mesmo. Sou obrigado a concordar que é horrível, cara. Sim, mas esse filler aí, que o líder Samai nos recordou, ele é muito bom, cara. O Goku tirando carta de motorista, né? Porque a Chichi, ela... Goku e o Piccolo, isso, né? Não, mas o que acontece? Primeiro, o Goku tá lá, fala que tem que treinar e etc. E a Chichi fica muito brava, fala que todo marido, os amigos dela, que moram nas outras montanhas, o marido sempre pega e leva a esposa para pro mercado, para fazer compras, e o Goku nunca fez isso, nunca faz. Daí ele falou que não sabe dirigir e tudo mais, e a Chi-Chi obriga o Goku a tirar a carta. Aí o Piccolo fica meio assim que tirando sarro dele, e simplesmente ela convence ele também a ir tirar a carta, né? Sabe? Tipo, convence é elogio, ela obriga ele. É, fala, você também vai, não sei lá, vocês são dois adultos e não tem carta de motorista, não sei o quê. E é muito engraçado. É legal que a Chi-Chi ela consegue dobrar dois guerreiros Z dos mais fortes, né? Sim. Como não tem a mínima ideia. Exatamente. Logo, né? Mas aí eles vão tirar a carta. Eu sei que a cena mais engraçada é o Goku passando o volante pro tiozinho. Pro instrutor. O instrutor fala, me dê esse volante, garoto. Não sei o que lá. O Goku, você quer o volante? Tá bom, dele. Ah, corta o volante e dá pra ele. Nossa, é verdade. Nem lembrava disso daí. E o Piccolo, não... E a cena mais cômica desse episódio é quando o Piccolo e o Goku tiram racha. É verdade, cara. É muito Nossa. Engraçado. Que o Piccolo fica bravo porque o Goku passou ele. Sim. Esse episódio é mais ou menos duro isso daí, velho. Esse episódio do volante da Kata, ele dura um episódio só. Já o do Garlic, ele dura alguns episódios. Não é um só, não. Acho que é dois ou três, acho, cara. Acho que são três. Que é o quê? O Piccolo... Como que é a trama? O Piccolo... Eu sei que o Piccolo e o Kuririn, eles são dominados lá pelo Garlic lá. Eles vão pra torre de... Não, na verdade não é isso. O pessoal é dominado pelo Garlic, aí o Piccolo morde o Kuririn. Por isso que ele fica... Porque o Kuririn e o Gohan estão nadando, eles não são afetados pelo poder do Garlic Jr. Ah, é isso mesmo. Porque até o Kuririn tava com aquela namorada dele esquisita lá, esqueci o nome dela. Maron? Isso. Ah, sim. Que era uma puta de uma interesseira. Nossa senhora, coitado do Kuririn. Mas o Kuririn se deu bem no final, hein? É, vamos deixar pra depois. Calma, calma, calma, calma. É, mas essa trama aí é legal, porque até o Gohan, ele luta com o Garlic Jr. no final, né? Tem aquele... Ele tem o primeiro confronto dele solo ali, vamos dizer. É, mas acaba do mesmo jeito que o Garlic. Sim, que ele é travado, volta pra aquela dimensão dele, né? Do planeta Garlic, que ele tenta trazer de volta. Mas peraí. O Garlic, Jr. não é depois do Cell, não? Não, do Cell já entra... Do Cell ele já entra direto pro torneio, ok, depois já vai pra Saga Buu. O do Garlic Jr. é entre o Freeza normal e o Freeza de metal, não é? Porque o Gohan ainda é ruimzão, ele não tava fodão. É verdade, verdade. Desculpa. É, então... Tanto é que ele vence o Garlic Jr. dando uma cabeçada nele, não é? É. Que ele dá uma cabeçada e o bichinho sai girando. É, e aí ele entra naquele portal pra dimensão do capeta lá. Sim. Nossa, esse filler foi muito chato, velho. Muito chato. Ninguém aguentava mais. Nossa. Bom, mas aí o Goku volta, né? Vamos voltar pra história claro. Do Android aí. Ele tá lá com o remédio, ele já foi alertado. E o que acontece? Eles vão treinar, certo? Vai lá treinar. Todo mundo treina um bom tempo. Eles não vão atrás dos androides? Não. Eles estão treinando primeiro, pra treinar. Ah, é verdade. Pra é verdade. Depois, porque eles já sabem já as datas marcadas que começam os primeiros ataques dos androides. Ah, é verdade. Aí o Trunks vai com o Vegeta. Não, o Trunks ainda não tava. Não, o Trunks ele voltou pro tempo dele. Não, mas então, aí, mas tem um detalhe também que a gente não pode esquecer. Que antes de aparecer os androides, os 19 e 20... Não, tinha o Dr. Gero e aquele gordinho. Não, é a mesma coisa, o 19 e 20. Ah, sim. Então, antes disso, tá tendo no mesmo, tipo, é mais ou menos no mesmo tempo. Acontece que não foca pra gente assistir. Acontece o torneio de artes marciais que aparece o lendário Mr. Satan e que se sagra campeão derrotando Spopovic. Ele derrotou Spopovic na final? Aham. Uhum. Nossa, cara, é verdade. Que eu lembro que eles falam do novo herói do mundo. Uhum, exatamente. E a Videl, que é a filha do Mr. Satan, ganha o torneio Mirim. Mostra isso? Isso eu não lembro. Não, é que fala depois, mas é que aí é ao mesmo tempo, tá ligado? Tá acontecendo junto. Ah, é, a Videl tem a mesma idade que o Gohan, né? Uhum, na cronologia acontece junto isso aí. Ah, isso é verdade. Só pra, só pra situar, pra gente lembrar do Mr. Satan daqui a pouco, que ele, sim, nossa, é uma figura importantíssima. Inclusive, imagina só, né? Eu lá, né, todo pimpão, adolescente, né, assistindo Dragon Ball Z, né, aí na casa da minha avó. E aí imagina só a televisão ainda tocando num volume um pouco alto, né? Satan, Satan, Satan, minha avó. Que é isso, menino? Complica um pouco, né? É, mas, né? Ó, você tem que explicar pra sua avó que ele é o herói, cara. Ele é o herói. Né? Tá piorando. Olha, é o herói, ele salvou a Terra. O melhor depois, mais pra frente, é o filme do Mr. Satan contra o Cell, mas isso daqui a pouco a gente fala. Nossa senhora. O filme mais mal feito que eu já fiz. Nossa, muito besta, mas enfim, vamos voltar à história. Vamos lá pra história canon. Daí o que acontece? Goku e os seus outros amigos, os guerreiros Z, vão treinar, lógico. Aí você fica despreocupado, porque o Trunks foi, deu o remédio do coração pro Goku, você fala, pá, você acha que o Goku vai morrer do coração? Jamais, acha. Já era, tá com o remedinho ali e tal. Até que eles vão pro local onde, a data e o local que o Trunks fala que vai, sim, aparecer o primeiro ataque dos androides. Eu não me recordo qual é a capital, você lembra qual que era a capital? Eu sei que era no sul, era a capital, só lembro disso. Sul. Algo assim. Então acho que era do sul mesmo. Que eles vão aí... lá e eles ficam o quê? Camperando, né? Eles ficam lá só observando. E aí, pra variar um pouco, durante o ataque dos androides, o que que acontece? Tchan. O Yantia se ferra de novo. Na verdade, não, mas dessa vez foi com estilo, cara. Nossa. Não, cara, o Yantia não derrotou ninguém na série do Dragon Ball, cara. Não. É uma coisa que é assim... Depois do Dragon Ball, esses personagens como o Yantia, o Krillin ainda consegue pegar um pouquinho ainda de motivação. Mas o Tenshinhan, o Caos, todos ficam em segundo plano. Ah, o Caos é o inútil. Até o Yajirobe é mais útil que o Caos. O Yajirobe foi ali um herói, cara. Ele cortou a sal chave, mano. Porra. Vídeo Otacast número 10. Exactly. Foi muito complicado. Aí o Android número 19, né? Que é o velhinho lá, que é o Dr. Gero. Não. É o 20, eu não lembro qual que é o número dele. Enfim, é um dos dois. É, vai e mata o Yantia. É, mata, entre aspas. Não, ele, né, pega, né? Yantia, né? E um fato que é bom a gente recordar. Esses androids, eles são... Qual que é a diferença dele? É o Android 20 que atacou o Mach-Jerel 20. Ele pega o Yantia com a mão, assim, ele pega na boca dele, levanta e começa o quê? O Yantia tenta se libertar. Só que ele começa a sugar a energia, o Ki do Yantia. Que ele tem como se fosse igual o Homem de Ferro, que tem uma palma, um círculo na palma da mão. Daí ele vai e começa a absorver o Ki do Yantia. E depois ele dá um puta soco no Yantia e atravessa a barriga dele, cara. Foi tenso. Foi sensacional. Sim. E depois... essa cena foi muito, muito foda, muito foda. Sim. E daí o que aconteceu? Isso porque o Yantia, ele ia avisar os outros guerreiros que ele tinha conseguido localizar um androide, né? Só que não deu tempo. E ele tem que se... E o que eu achei bem... Bem legal que eles fizeram o quê? Fazia um tempo já que não mostrava as lendárias sementes dos deuses, né? É, que elas ficam distintas. É, porque não sei de onde que é feita essa plantação aí, meu. Elas são bem raras. E ainda nessa época, porque na época do Dragon Ball, se eu não me engano, elas tinham em potes. Porque eu lembro do Goku subindo lá pra Torre do Mestre Karin. E ele viu as sementes? Sim, eles tinham em pote. Mas acho que é uma coisa que não é infinita, né? Tem um número X ali de... das sementes. Mas é nessa época, porque antes tinha abundância. Exatamente, antes não faltava. Foi extinta a árvore de sementes. Não, é claro, né? Vamos lá, né? Pra cada treino que o Goku fazia lá, que ele se arrebentava, depois treinava de novo, ele comia pelo menos uns três sementes, então, né, vamos lá, ele, né, comia sementes igual os sucrilhos, né? É. Convenhamos, mas o Yanti ele consegue se restaurar lá, daí ele fala, eu achei que eu ia morrer. Cara, na boa, mano, esses personagens que a gente pode considerá-los como secundários, eles ficaram muito fracos e defasados, totalmente defasados, assim, tipo, o papel ficou muito simplório, era só aquela coisa de, vamos bater nele lá, vamos, só aquela pra fazer número, sabe? É respeitando a memória, tá ligado? Tipo, um passado distinto eles tiveram no Dragon Ball e aí tem que respeitar que eles ainda existem. É igual esse jogador de futebol, né? Põe ele lá, esse cara não tem. Põe ele de conselheiro aí no time pelo que ele fez. Mas o que acontece? Os guerreiros Z, eles conseguiram localizar os androides. Eles foram o quê? Vamos capotar eles, porque eles começaram o quê? Invadir a cidade, a capital acho que do sul. Eles foram lá pra tocar o terror, pra absorver a energia das pessoas e começar a ficar mais forte. Só que como os guerreiros já tinham sido avisados, os androides vão aparecer, eles foram pra interceptar eles, que eles não podiam mais, os androides eles não sabiam como... Os guerreiros esses, eles sabiam que eles iriam aparecer ali e eles foram atrás pra poder bater de frente com eles. E você esqueceu de citar que os androides não davam pra ser detectados pelo Ki. Sim, essa é uma das características dos androides. Nossa, é verdade. Eles absorvem Ki, mas eles não emitem o Ki, né, pelo visto. É, porque todo mundo tentar encontrar o Ki deles e ninguém encontra. Exatamente. Tanto por isso que o Yanti já leva um golpe de surpresa por causa disso, né? Ele não tava nem esperando, não tem nem como saber diferenciar ali, como que eu vou localizar um Android. E também eu não lembro se o Trunks avisou eles sobre essa característica não, de... Não, porque até não, quando, não foi avisado, não. Quando o Trunks volta do futuro mais uma vez, ele até fala que os Androids são diferentes... Ah, sim, eles falam que eles têm umas características diferentes, eles não eram esses não, androides. Não, outros androides, não eram os androides que apareceram no futuro não eram esses, no caso. Não era o Gordinho nem o Dr. Mark Gero. Não, mas era a 17 era e o 18, não era? Não, era o 16, 17 e o 18. É, mas o Dr. Mark Gero não apareceu pro Trunks, ele até ficou surpreso, falou, quem é esse? É, mas eu acho que não deve ter aparecido, porque o Trunks não deve ter encontrado com eles. Lógico que não, eles mataram ele quando ele acordou. Sim. Eles acordaram e mataram. Não ia conseguir conhecer mesmo, né? Mas foi essa parte aí, foi a hora assim que teve outra revelação, né? Os guerreiros conseguiram localizar os androides, eles eram fortes pra caramba. Quando você tá assistindo Dragon Ball, você vê o Freeza, aí você fala, cara, não tem ninguém mais forte que o Freeza. Aí você vê esses androides, o T9 e o 20, você fala... Meu, não deve ter ninguém mais forte que esses androides. Sempre tem. Aí você vê o 17 e o 18 e fala, não. Não tem ninguém mais forte que esses androides, não. Aí aparece o 16, aí você fala, olha esse cara, não tem como ser mais forte. Aí aparece o céu. Sempre assim, né, velho? Calma que o universo é o limite. Exatamente. É. Aí eu sei que depois os androides falam que tem mais força que o Goku, não sei o quê. Só que eles não conhecem o Super Saiyajin, né? Isso, porque eles analisaram todas as batalhas que o Goku, ele participou, ele lutou, né? Todas as batalhas, porém, foram todas as batalhas na Terra, aqui na Terra, não as batalhas que foram em Namekusei. E eles reuniram dados. Desde que Exatamente. O Goku era criança até a batalha contra o Vegeta, né? Ele reuniu todos esses dados... E conseguiu analisar o poder, vamos dizer assim, o poder de luta do Goku pra não serem derrotados. Que o poder de luta do Goku com certeza era mais de 8 mil. Bem mais, nessa época, muito mais. 8 mil! Aí o Goku vira o Super Saiyajin, todo mundo fica surpreso, né? Sim, ele começa a lutar pra valer, assim, com os androides. Mas primeiro, sempre aquela cena clássica, né? O Goku olha assim, aquela também cena clássica em Tokusatsu, em anime. Não, não vamos lutar aqui na cidade. Venha, me acompanhe. E sai dali, né? Tem muitas pessoas aqui. Em Tokusatsu os caras não fazem muito isso, não. É. Ele simplesmente na verdade, ele se faz umas explosãozinhas vaiada, destrói a cidade. Mas e o Spilvan fazia. Spilvan fazia, hein? Ele abriu o teletransporte pra aquela outra dimensão e eles paravam lá naquela pedreira da Toei. Que era sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Isso é verdade. Outro que merece um cast. Com certeza. Cast sobre Tokusatsu. Isso aí a gente tem que fazer. Futuramente. Mas daí o Goku vai e começa a lutar contra o Android 20, eles começam a tretar. Só que, inexplicavelmente, vamos falar isso entre aspas, Goku começa a ficar mais lento. Ele começa a ficar mais lento, ele não consegue lutar com toda a força, ele começa a ficar ofegante. Ele começa a não manter, não consegue manter mais a Super Saiyajin. Sim, ele começa a ficar fraco, ele começa a colocar a mão no... Na hora que ele colocou a mão no peito, você falou, vixi... Fudeu. Já era. Era genérico o remédio. Era genérico. Fudeu. Franks trouxe o frasco errado. Você comprou isso na farmácia popular. Na realidade, o que acontece? O que acontece é que o Goku, ele tem uma certa mania, como alguns avós, né? Ou até mesmo pais, tem geralmente de não tomar remédio. Isso acontece muito, muito assim, sabe? As pessoas têm mania de, não vou tomar remédio, não, sabe? E foi exatamente o que o Goku fez. Ele nem ligou pro remédio direito, não tomou o remédio regularmente. E aí, né, deu que ele começou a sentir realmente a dor, né, no coração e tal, tudo, porque não tinha feito tanto efeito o remédio do coração. Uhum. E um adendo que eu lembrei agora: Goku morre de medo de injeção. Sim. Sim. Ele odeia agulhas. Lembrei agora. Fora que o Mestre Kami fala que o homem mais forte do mundo tem medo da mulher, né? O homem mais forte do mundo tem medo da mulher. De uma mulher. Aí aparece a Chichi com uma faca gigante em ponta do Mestre Kami. Aí tem a luta, né, do Goku com o Dr. Gero, que ele sente o peito e tal. Sim. E que ele chega pra salvar ele mesmo? Haha. Vegeta. Ah, é só verdade. Só que aí verdade. Tem um detalhe, só né? Só uma surra também dos androides, não é? Não. O Vegeta não? Arrebenta os androides. Chega onando. O Vegeta, aquele androide, o gordinho lá. O 19. Ele, nossa, ele fala assim: você quer absorver minha energia? Vem cá. Pega aqui, vem. No que ele pega pra absorver, ele arrebenta as duas mãos do androide. Uhum. Ele depois ele pega. Ele literalmente una aquele outro Android. Sim. E aí o Dr. Gero, ele olha assim e tal, não conhecia o Vegeta direito, aquela coisa tinha até dados, tinha informações. Verdade. Só que não tinha um detalhe, né? Ele não tinha uma informação muito importante do Vegeta. Que o Vegeta, ele simplesmente pá, vira Super Saiyajin. Sim, daí ele... Mas ele já não tinha noção do Super Saiyajin, porque ele nem sabia que o Goku virava Super Saiyajin. Exato, mas foi bem curioso, né, daí o Gohan, acho que é o Gohan, Kuririn, eles ficam surpresos, mas como que ele virou Super Saiyajin? Ele, pra você virar um Super Saiyajin, você tem que ter o coração puro, aí ele vira assim, meu coração é pura. De pura maldade! Pura maldade! Ele dá aquela risadinha dele. Logo em seguida, não é logo em seguida dessa cena aí, que vem a cena do podem ir pra casa tomar café com leite? Exatamente. Essa é foda, mano. Tem que colocar isso depois no post, sim, que essa é uma das melhores cenas do Vegeta. Sim, já tá, a gente deixou vinculado lá na parte 1, vai estar tá também aqui na parte 2 pra quem... Não... Puta, é verdade, podem tomar café com leite. Sim. Podem ir pra casa tomar café com leite. Aí só dá o Kuririn, ei, volte aqui, ninguém manda a gente tomar café com leite. Cara, Por que que acontece essa cena? Porque o Vegeta, ele vira o Super Saiyajin e ele fala assim, agora eu sou foda, o Kakaroto é um bosta. E eu vou tocar o puteiro nessa coisa aqui agora. E o pior é que você ia falar que isso aí era erro de dublagem, cara. Não, isso aí é adaptação brasileira, certeza. Mas a cena ela é tão, tão marcante que você não... É uma coisa que eu falo, Dragon Ball dublado, pra mim é milhões de vezes melhor que o de áudio original japonês, cara. Tem tanta coisa que já faz parte da infância, você assistir em japonês não é a mesma coisa. Eu vou te falar que é bem diferente mesmo. Principalmente a voz do Goku, né? A voz do Goku é uma mulher que faz, né? Eu não lembro o nome da dubladora, mas é uma... Eu vi o vídeo dela. É uma veinha, cara. Sim. Também, né? Tá aí não sei quantos anos aí, se não fosse uma velha, né? É, exatamente. Vai saber. Mas é muito essa parte aí do Vegeta. Ele... Vamos dizer que foi o... Foi a virada de mesa dele, cara. Ele chegou assim, ele falou, agora quem dá as cartas sou eu, de novo. E eu não preciso mais de vocês. Simplesmente ele falou isso, né? Não com essas palavras. E aí uma coisa que aconteceu foi que assim, o Dr. Gero, ele simplesmente viu aquilo ali e ele falou assim, ferrou, né? Agora eu tenho que me programar, né? Pra ver o que eu vou fazer, porque a situação não tava nada boa pra ele, né? Sim, ele ia morrer. Ele não esperava, literalmente não esperava o Vegeta fazer tudo aquilo. E aí que tá, o Dr. Gero, ele foge, só que ele foge e o Vegeta vai atrás, né? Justamente pra não deixar, né, enfrentar, né? Não deixar desse jeito, né? E aí que começa a caçada pelos androides, né? Sim, e todos eles vão atrás, né? Mesmo o Vegeta tendo falado, pode ir embora, não sei o que, eles vão atrás ainda, né? O que é curioso é que quem salva mesmo é a Bulma, né? Que a Bulma descobre onde é o laboratório, não é? Eu tô errado. Na região onde era o laboratório. Não. Quem descobre é o Kuririn. Putz, é verdade, né? Ele vê o Dr. Gero, não é? Ou é, não? Ele vê o Dr. Gero entrando. E aí tem o. Justamente começa o ataque, né? Eles vão com tudo pra cima do laboratório pra pegar esse cara de qualquer jeito. Mas nesse laboratório aí, eles liberam o 17 e 18, não é? Isso. Isso. 17, 18 e 16. É. Não, o 16 não é só depois? Não, é junto. Quem liberta eles são os próprios androides. O 17 e o 18 que liberta o 16. Isso. Mas até aí nessa hora o Cell já tá libertado, é isso? Não, ainda não. Ah, o Cell vem do futuro também. Exato. Numa nave, acho que é igual a do. É a nave do Trunks. Porque exato. O Trunks, ele tava. Ele tinha ido, acho que, enfrentar os androides, eu não lembro. Ele se ausentou da nave. O Cell aproveitou essa brecha e roubou a nave e voltou no tempo. Malandro que era, né? É, claro, ligeiro, né? Malandro é malandro, mané é mané. Bom, aí a 17, 18 e 16 são libertados. E aí os Guerreiros Z. Sim. Guerreiros Z. Vão atrás deles, não é isso? Uhum. Mas você leva em consideração que os androides matam o Dr. Gero. É. Ah, sim, sim. E aí tem aquela luta entre os androides 17, 18 e o Vegeta no. Naquela estrada, não é? Isso, na autoestrada. Que é legal. É, e aí é interessante, né? Que aí o Vegeta, que já se achava já o senhor fodão, automaticamente já começa a sentir um merda de novo, né? É. Leva um pau da número 18. Nossa, 18 humilha ele, né? Primeiro ele vai lá, começa a dar uma par de golpe, não sei o que, não sei o que. Ah, essa roupa era nova, não sei o que. Começa a, tipo, debochar ele lá, soltando uma porrada de poder. Eu não lembro se ele usa o Big Bang contra ela. Não lembro. Mas aí depois que os nossos caríssimos guerreiros levam o cacete do 17 e da 18, logo em seguida o Piccolo ele decide se fundir de novo com o Kami-sama, né, não? É. Mas aí, por causa disso, as esferas do dragão vão sumir, né? Porque vai se tornar um guerreiro só, não vai ter mais o Kami-sama. O Kami-sama foi quem criou as esferas do dragão, então se ele se fundir com o Piccolo, as esferas automaticamente somem. Verdade. Ah, sim, mas aí o Dende faz as outras esferas, não é? Sim, é um pouco mais pra frente, o Goku vai buscar ele lá no planeta dos Namekusei-jins. Bom, eu lembro que tem uma parte que os guerreiros eles treinam, né, que... É na sala do templo, não é? É, mas isso é bem depois. Mas antes disso... Eu acho que pra eles lutarem. Não, mas antes de aparecer isso, eles estão na casa do Mestre Kami e uma notícia na televisão que começam a assumir pessoas. E só deixam a roupa. Que é aí que aparece o Cell. Antes disso tudo. Nossa, é verdade. Primeiro começa a sumir. Ele só... É uma cidade, como se fosse a cidade ali... Não sobra ninguém. Daí o Piccolo, ele vai investigar, ele vai lá atrás e tal, daí naquela hora, passa um tempo, lá o Piccolo vai investigar o que tá acontecendo, daí mostra só aquela cauda, assim, né? Daí, é que acerta o braço do Piccolo, né? Suga o braço dele. Ele olha o Piccolo, assim, mas aí naquela hora, o céu, ele não tá muito forte ali, ele tá na forma, não sei que... Uma larva. Ele tá como se fosse uma larva, né? Primeiro estágio dele. Algumas coisas, até mesmo que aconteceu nessa saga, foi que, assim, o Trunks, ele acaba voltando do futuro, porque ele fala que o futuro não foi alterado, continua as mesmas coisas, e aí ele volta justamente pra saber o porquê. E aí, né, tem até as partes engraçadas de Trunks, né, com a Bulma e o Vegeta, aquele relacionamento pai, mãe e filho, e aí realmente nasce o Trunks pequenininho, ele vê, né, o bebê Trunks, e aí tem essas situações que são um pouco diferentes e engraçadas, porque o Trunks, ele tem aquela coisa de que ele meio que tem que provar pro pai dele que ele é bom. Uhum. Ah, é verdade, ele fica todo bombado. Nossa, aí eles vão treinar lá, aí quando volta, o Trunks tá todo bombado e o Vegeta também, ficou mó bizarro, velho. Mas aí depois foi explicado que essa eles fizeram que eles tentaram o quê? Chegar a um nível mais forte. Porém, eles ganharam força física, mas perderam em velocidade. Isso aí foi dito. É uma transformação, vamos dizer assim, é um Super Saiyajin 2 imperfeito. Um e meio. É isso aí mesmo. Agora só um adendo. O melhor é o Trunks bebê, que ele usa um chifrinho, velho. Tem um chifrinho, uma toquinha com chifrinhos. Uma toquinha com chifrinho. Mas enfim. Aí depois que o Piccolo se funde com o Kami-sama, ele vai pra cima do céu. Não. Eles ainda lutam com o 18, com o A18, o 17 e o 16. Porque ainda os androids, eles ainda estão muito fortes. Uhum. Só que ainda acontece essa batalha. O Goku não participa dessa batalha contra os androids. Por quê? Porque ele tá parado lá, muito doente do coração e tal, porque a Anta não tomou os remédios. Uhum. E aí tá tentando se recuperar justamente pra poder depois ir pra luta. Tirou férias forçadas. Exatamente. Então o Goku, ele não participa das lutas contra os androids. Só que aí que surge essa nova ameaça, né? Que é o Cell, e que quer absorver o número 17 e o número 18, porque eles têm células de energia infinita. Com os dois, ele conseguiria se tornar a sua forma perfeita. E aí começa a caçada do Cell contra os dois androides. Os dois androides, eles param de atacar, os guerreiros Z, justamente para poder fugir do Cell. Na verdade, eles estão caçando o Goku. O Piccolo vai pra cima do 18 e aí o Cell se aproveita disso. Não, ele tá lutando com o 17 e o Cell se aproveita disso pra absorver os dois. Sim, só que ele só consegue absorver a 18. O 17. Não, ele absorve o 17. Foi o 17 na batalha contra o Piccolo que eles estavam indo na casa do Goku. Na hora que eles vão chegar, mas o Goku já não tá lá. Eles já tiraram o Goku dali. E essa batalha é legal. Eu sei que aí o Cell absorve o 17 e assume a sua forma 1, né? Forma 2, né, no caso. É a segunda transformação que ele fica com os beição, né? Os beição. Ele fica muito boa essa beição. Transformação. Tipo o Angelina Jolie, né? Aí eu lembro que aparece o grande Tenshinhan. E pra segurar o Android, pra ele pra 18 e 16 fugirem. Porque o 16 leva um pau do Cell, né? E aí eles são obrigados a fugir enquanto ele usa o... esqueci o nome do golpe, do Tenshinhan. É o Kikoru. Isso, que é um triângulo e forma um quadrado no chão. Isso, que ele fica voando. É sensacional, o cara forma um triângulo na mão e aparece um quadrado no chão. Geometria, né? Akira Toriyama pulou a aula. Aí, pra variar, o Tenshinhan fica só o caramelo. E o Cell vai atrás dos androides. Mas graças a isso, o A18 conseguiu ir pra longe. O Cell, ele começa essa caçada justamente porque só faltava só o número 18 só, né? E o número 16, ele já tinha já arrebentado já, já tava já praticamente pra morrer já. No entanto, o número 16, ele é destruído pelo próprio Cell mesmo. Mas demorou um pouquinho, né? Mas ele é destruído lá no torneio, não é não? É. É. Então, e também o Cell não tem... O Cell não tem interesse em absorver o 16, porque, se não me engano, ele não é exatamente um android. Ele é estilo um robô, né? Não. O 16, ele não tem nenhum controle... Ele é diferente do número 17 e do número 18 relacionado à motivação de luta. Ele só quer lutar com o Goku. Não lembrava disso. É, ele foi programado pra derrotar o matar Goku. Matar o Goku. Não é nada. Não, mas o que o Tony tava falando, que o Android 16 era meio que um robô, eu acho que é verdade isso daí também. Porque, por exemplo, a 17 e 18. Eles acham que... Eu acho que eram, tipo... É corpo de mulher e tal. Tanto que a 18 pode ter um filho. O 17 é homem, né? Exato. A 18 é mulher. Mas eu acho que eram corpos de pessoas misturados com androides. Não, o Guren explica isso na saga do Buu. Ele fala que ela é uma humana que teve algumas partes transformadas em robô. Isso. E o 16 então, é um robô inteiro. É, isso, exato. Então. O 16 é como um android completo, ele não é humano, uma parte humana, ele é 100% android. Arrancava o braço, é muito louco. Mas enfim. Aí já veio o torneio, né? Que primeiro, antes disso, o Cell, ele vai atrás da android 18, né? Daí ele enfrenta mais uma vez os guerreiros Z. Só que o Kuririn, ele quer meio que proteger a Android 18, né? Ele fala, saia daqui, não sei o quê, não deixa ele te absorver. E ela não dá atenção pra ele. Não. Por causa dessa opção que ele... Esse caminho que ele escolheu, o Cell foi lá, absorveu a Android 18. E ficou super. Ficou na forma perfect. Cell. Perfect Cell. Ou o Cell, a primeira forma é uma... Nossa, muito feio. A segunda forma também... Mas a última forma é da hora, velho. É? Ele ficou na forma Flawless Victory. É, cara. É que ele perde o rabo na última forma. É, o rabo dele encolhe. Encolhe. Exatamente. É. Fica retrátil. Ele fica embaixo da asa. Sim, ele ganha asas. É. Aí ninguém, pra variar, ninguém consegue derrotar o Cell. E foi aí que o Vegeta usou o Big Bang, né? E não adiantou bosta nenhuma. Não, ele lá arrancou metade do céu, mas não adiantou, porque ele mirou na Terra. E todo mundo, aquela fala clássica de Dragon Ball. Não, se ele soltar esse golpe na Terra, a Terra vai explodir. Só que no último momento ele deu de... Ele apareceu, ele tava no céu. Ele falou, dane-se todo mundo, ele vai soltar de cima pra baixo, ele tá voando. E o céu fica meio, tipo, ele vai explodir a Terra. Ele dá um aquele... Como se fosse uma agilidade, né? Um teletransporte de rápido. Isso. Risquinho. Aparece na cara do céu e dá de baixo pra cima nele. Aí destrói metade do corpo dele. Sim, mas aí é o que acontece. Ele tem aquela sessão apelação, né? Ele começa a se regenerar. Porque ele tem as famosas células do Piccolo. Sim. Sessão Piccolo. É, esqueci de falar que o Cell é uma composição das células de todos os guerreiros da Terra, né? Sim. E ele inclusive tem todas as habilidades. Do Mr. Satan. Ele tem as células do Mr. Satan? Deve ter. Só faltou crescer o bigode. Ô, o Cell de bigode ia ficar da hora, hein? Ia ficar lindo. Começou a brisa. Nossa senhora. Aí o Vegeta é derrotado pelo Cell, certo? É humilhado pelo céu. Sim. Mas é isso daí já é no torneio já? Não, é antes. Não. Nessa é parte antes. Mesmo. Aí o Trunks assume a luta e usa aquela forma marumbada, né? Sim. Que não consegue nem encostar no céu. O céu trata ele como uma criança, literalmente. Exato. É, e daí é o céu explica também. Pra ele, né? Que ele ficou mais forte, ele dá uns golpes fortes, mas ele perdeu agilidade. Aí quando o Trunks fala pra ele matá-lo, o Cell resolve fazer o torneio, o famoso torneio do Cell. Sim. Aí ele dá, é um mês, né? Não lembro quanto tempo que é, uma semana, uma coisa assim pra eles treinarem. É, ele dá um período pra eles treinarem, fala que ó, vou realizar um torneio e eu espero vocês lá e etc, e vaza. E vai ser as mesmas regras do torneio. Isso. Aí eu sei que é muito louco essa cena que o Cell vai pra uma área lá, devasta tudo e faz a areninha, né? Sim, ele mesmo cria a arena. Que é muito foda, né? Aí ele vai na televisão anunciar o torneio, né? Sim. Que em uma semana ele vai fazer o torneio e os mais fortes que vão desafiá-lo, uma coisa assim. Sim, daí vai, daí acontece, chega no dia fatídico, vai a equipe de TV lá filmar. Não, mas antes deixa eu só falar, que o que vale ressaltar é o Cell treinando com os meteoros. Você lembra dessa cena? Lembro, ele sai lá no espaço e ele começa a socar os meteoros. Aí, depois de todo aquele treinamento, começa o torneio. Daí o Goku já tá recuperado, já tá tudo certo. O torneio é todo mundo contra o Cell? Não, é um contra um. Um contra um. Mas é um contra um, mas é todo mundo contra o Cell. É, em geral é Cell contra Rapa. Aí que aparece o herói do mundo, né? O Mr. Satan. Sim, que aí aparece e você fala, que porra é essa? É um japonês de Black Power com bigodão. Você fala, que é isso, meu amigo? E Black Power imitando do Jaspion, hein? Sim, parente do Jaspion. O que eu acho engraçado é a cara que o Kuririn faz na hora que ele aparece. Quem chamou esse idiota aqui? Exatamente. Isso é verdade. O sujo falando mal lavado. Ah, mas o Kuririn não se compara, né, mano? A Kuririn é o humano mais forte, cara. É o humano mais forte mesmo, porque o Yanti é um bosta. E o carinha lá, o com o olho na testa, ele não tem é humano? Tem Shinran? Mas o Kuririn é mais forte. Mesmo que ele fosse humano, o Kuririn é mais forte. Exatamente. Sei lá que raça que o Ten Shinran é. Nunca vi. Ele é da raça dos yokais lá, mano, do Hiei lá. Nossa, pode crer, direto de Hakusho. Aí o... Aparecem os discípulos de Mr. Satan. Sim. Aí o Cell, ele faz tipo aqueles mini Cell lá, que parecem os... Não, mas isso aí é durante a luta. Não, isso aí é durante a luta. Primeiramente, ele tá lutando ali, é um X1 mesmo. Então, isso aí são o Cell Junior. Então, Cell Junior. Estilo Saibaman. Nossa, pode ver. Saibaman, então. Aí, né, vale ressaltar também o treinamento que o Goku fez, que o treinamento dele era ridículo. Eles tinham que ficar na forma de Super Saiyajin e viver normal. Aí, lógico, a primeira batalha são os discípulos do Mr. Satan contra o Cell. Nossa, que o maluco dá um soco no Cell, né? Mas ele acerta o Ki do Cell, né? Quebra a mão, não é? Quebra a mão. Você quer jogar do longe. E o que vale ressaltar também é quando o Mr. Satan vai lutar, a narração que o carinha lá da televisão faz, né? Ah, sim. Olha, ele deu uma chuva de socos, murros e pontapés. Como que é? Um soco incrível que acabou de quebrar o pescoço de Cell. Que ele só... tombou a cabeça, né? Nem tombou a cabeça, ele não se mexe. A única hora que o Cell se mexe, ele dá um tapão no Mr. Satan, que ele vai para lá na montanha. Ele para na... Nossa. Literalmente, ele vai lá pros confins do mundo. Ele abraça um monte. Aí começa a luta, né? Aí começa o torneio, né, na verdade. Sim. Que aí é o Goku. Goku contra Cell. Nossa, que luta, hein? Pra mim, uma das melhores. Nessa luta aí, o Goku podia ter vencido, mas ele deixa quieto, não é? Ele desiste. Pro Gohan poder lutar, não é? Isso, ele acha que o Gohan vai derrotar o Cell. Isso. Porque eles tiram no palitinho aqui que vai lutar primeiro, não é? Não, o Goku chega e fala, não, eu vou lutar e acabou. Sério? É. Esse do palitinho é na próxima saga. É na saga do Buu, né? É. E ainda no palitinho, no Junkie Poe. Muito utilizados pelos Saiyajins. Junkie Poe, o jogo dos Saiyajins. Aí o Goku começa uma luta muito animal contra o Cell. O Cell mostra uma porrada de poder que ele tem da célula de todo mundo, né? Que ele consegue usar os golpes do Tenshinhan, do Freeza e, lógico, do Goku, né? Que ele solta aquele Kamehameha estúpido, né? Sim. Aí o Goku cansa de lutar com ele e desiste. Ele simplesmente, eu desisto. Gohan, por favor, enfrente-o. Mas papai... Aí pra isso desperta a ira do Piccolo. Fala, você é louco, vai pôr seu filho pra lutar? Sim, ele fica indignado, né? Pô, não. Pega leve aí, o garoto tá treinando e tal. Até eu fiquei indignado. Falei, como assim? Vai colocar o Gohan pra lutar? Você é louco? Não, ninguém esperava por isso, né? Não? Ah, é. Ali foi loucura de Akira Toriyama. Não, mas só lembrando uma coisa que eu tinha comentado, isso... Acho que eu lembro que eu comentei no Otacast no anterior, no Sim, cast 10. Eu já até sei o que você vai falar, eu lembro. A saga do Dragon Ball Z, a ideia do personagem principal é o Gohan, não o Goku. Uhum. Que é uma merda, né? Porque o Goku é bem mais foda que o Gohan. É, então, aí é que tá. É o famoso, assim, a ideia é essa, mas o Goku é mais carismático. É só um adendo, um extra do extra. É a mesma coisa que Simpsons. A ideia do personagem principal é para ser o Bart Simpson, não o Homer. Uhum. Mas... falhou miseravelmente. Acontece isso mesmo. Uhum. É. Continuando. Bom, aí o Gohan começa a lutar lá contra o Cell, né? E o Cell se cansa porque o Gohan não usa o verdadeiro poder dele. É, não tá lutando a sério, Cell. Por que você não luta a sério, garoto? Não sei o que lá, ele tá preocupado, né? Aí o Goku fala que é porque ele não tá nervoso. Aí que aparece o famoso Cell Juniors. Sim, ele fala, ah, então você não vai lutar a sério? Então, calma aí. Foi lá, concentrou, soltou o peidinho e saiu o Cell Juniors. Nossa. Cagou, clones. Aí o Cell Juniors começa a lutar contra todo mundo. Aí o Cell vira e fala, se você não fizer alguma coisa logo, só o Vegeta e o Trunks vão ficar vivos, porque eles são os únicos que têm poder pra lutar contra o Cell Juniors. Porque o Goku... tá só o caramelo, né? Ele não comeu a droga da semente dos deuses. E sim, deu uma semente dos deuses pro céu, né? Filha da puta. Aí o grande herói Mr. Satan leva a cabeça do número 16 pro Gohan. Na verdade ele arremessa, né, a cabeça dele, se eu não me engano. Uh-huh. É, a cabeça fala com ele, ele toma susto e a cabeça sai rolando pra lá. É. E aí o céu pisa, não é, na cabeça. Isso, aí o Gohan fica puto da vida e vira o Super Saiyajin 2. Exato. Não, de Super Saiyajin pra Super Saiyajin 2 não tem muita diferença. É a franja. Física, tem o raio. A franja ele e o fica, raio. Ele fica soltando raios. É, e tem uma franjinha de emo na cara dele. Uhum. Ah, e aí o Gohan, depois de virar o Super Saiyajin 2, vai lá e humilha o Cell. Cell Juniors. Ele derrota todos os Cell Juniors com um golpe, cara. Uhum. E o Vegeta não conseguiu matar nenhum. Exato. E aí ele vai lá no depois, né, dá aquela humilhada básica, chega lá no céu e mete um socão no estômago do céu. Que faz ele vomitar a número 18. Faz ele pra alegria do Kuririn. Pra alegria do Kuririn. Recuperou o desejo, né? Aí o céu começa a se destransformar. Exato. Que ele não consegue manter a forma perfeita. É. E aí, a hora que ele volta a ser a forma número 2, aí ele começa a ficar extremamente desesperado e aí ele pensa em se explodir. Dama de Voltorb. É. Voltorb, sim. E os Autodestruição, mas o Goku vai e salva o mundo mais uma vez e leva ele pro planeta do Senhor Kaiô. Goku, você por aqui, meu garoto, quanto tempo que eu não te vejo. Sim, Goku, sim. Você trouxe ele aqui, desculpe, senhor Kaiô, foi o único lugar que eu pensei. Né? Nossa, e dá aquela explosão lendária, né? É. Cara, nunca vem, quando vem, traz um bicho que vai explodir e destruir o planeta. Só, né? Nossa, da puta. E aí o Goku, ao invés de salvar, faz uma das maiores cagadas de Dragon Ball, que magicamente o céu absorve na explosão as células do Goku, fica mais forte e ainda tem a habilidade de fazer o teletransporte também. Não, é porque é assim, ele tem as células dos Saiyajins. E os Saiyajins, sempre que eles ficam num estado deplorável e se recuperam, eles ficam mais fortes. Então, com isso, o Cell consegue assumir a forma perfeita sem precisar da número 18. Não, mas tem uma parada dessa, se não me engano. Ele absorve as outras células do Goku e aí ele também ele consegue o poder de teletransporte. Tem certeza? Porque eu não lembro disso não. Eu lembro que ele tem as células do Piccolo, enquanto tiver uma molécula, ele consegue se regenerar. É, sim, isso mesmo. Sim, mas é que aí ele absorve junto as do Goku, por isso que ele volta tão rápido pra Terra. É, pode ser que seja isso. Eu não tô lembrado muito disso não, mas... Porque ele tá lá no final do caminho da serpente, né? É, não, mas ele volta direto pra Terra. E mata o Trunks. Exato, mas o único que tinha teletransporte era o Goku depois de voltar de Namekusei. É. Ele não, o Cell não tinha a célula do Goku depois de Namekusei. É, não, tá certo, é. Sim. Daí ele volta, né, todo mundo pensa que o Goku conseguiu matar o Cell, né? Ah, antes que lá ele, papai, você se sacrificou... não sei o que lá, foi tudo minha culpa, papai, chorando, né? O céu volta e mata o Trunks. Nossa, do nada ele solta aquela rajada de energia e vai cruzando todo mundo, né? Mostra assim no anime, ele vai passando por todo mundo a energia e acerta o peito de Trunks. Pra delírio do Vegeta, que fica muito puto. Nossa, né? Nossa, o Vegeta fica puto. Matou meu filho! Meu filho! Tirou das minhas entranhas. Aí já viu, né? Nossa, ele vai pra cima, né? É, aí eu sei que o Cell quebra um braço do Gohan, né? Exato. Não, na verdade o Vegeta tá no chão, caído, desmaiado lá, tipo, vai morrer. O Cell dá um golpe, o Gohan não vê escolha, salta pra cima do golpe do Cell, recebe o golpe no lugar do Vegeta, mas quebra o braço. Ah, é. Aí começa aqueles 300 mil episódios do Kamehameha. Sim, o lendário Kamehameha. Ele pega... De um braço. É, mas na verdade o Cell pega... Garoto, eu cansei de você. Toma, começa a concentrar. E o Gohan... não sei o que lá. E o Goku pega, coloca a mãozinha lá no ombro do Senhor Kaiô e começa... Gohan, o que você está esperando? Daí, papai, eu não vou conseguir. Eu só estou com um braço. Gohan... Aguente firme! Vai mostrando, passando o rosto assim do Goku, né? É da hora o Goku atrás dele, né? É uma cena muito foda. Sim, daí de repente vai lá, o Cell solta um puta poder. O Gohan dá um Kamehameha também com uma mão. E fica aquela disputa infinita de Kamehameha. Não, o Cell tá... Não, o Cell tá com as duas mãos, não é? Não, o Cell com as duas e o Gohan com uma mão. Ah, não, sim, é. E depois Vegeta, todo mundo... Mas, tem uma... Uma peculiaridade nessa cena. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, atacar o Cell. O Cell só vai lá, dá aqueles peidinhos, joga eles longe, mano. Uhum. Só com o ki dele. Até que o Gohan vai e vence o Kamehameha. Aí não foi? Poucas pessoas perceberam. O Vegeta tá lá voando e dá um puta poder assim no Cell. E desestabiliza ele. É. E o Gohan aproveita esse time e vai e solta o poder com tudo, cara. E aí aparece a imagem do Goku. Nossa. Junto com o Gohan. Aí é a imagem épica. Animal, animal. Aí é a imagem do Cell se desintegrando em milhares de pedaços, né? Sim, todas as células dele vão pro Belém. Finalmente. Aí eles vão embora e quem ganha a fama de ter derrotado o Cell foi o nada mais nada menos que Mr. Satan. Sim. O Jaspion. E outra, uma coisa que eu queria ressaltar. Tudo que os caras do Dragon dos Guerreiros Z fazem pro Mr. Satan é um truque. Ah, isso foi um truque. É, voar é um truque. Ah, atirar poder é um truque. Ah, não sei o que, é truque. Exato. Ai, meu Deus. Não. Mas, tipo, ele fala isso, mas ele sabe que não é truque nada, não. Sabe, mas ele fala pra se vangloriar. Exato. Bom, aí depois que o Cell morre, passa a mocota, né? Uhum, passa muito tempo e começa a nova saga, né? É uns 8 anos, né? Que o Gohan tem uns 18 anos, ele tinha uns 10, né? Por aí. Assim. É, ele tá, tipo, no colegial. É, o Gohan tem, acho que, 17, não é? Ah, 17, 18. Que ele ficou estudando em casa, né? É, ele estudou em casa. Daí ele começa a frequentar o Orange High School. O Orange, né? High School. Que é muito clássico, que logo no primeiro episódio ele já se torna o guerreiro de cabelo dourado, né? Sim. Derrotando os caras que tava assaltando, não era uma coisa assim. É, e aí a Videl já fica toda molhadinha já. Umedeceu. E começa a perseguir, né, o Gohan. Aplaudiu o Hugo. Bateu palma na parte de baixo. E aí o Gohan percebe que se ele continuar lutando daquele jeito, ele vai ter sua vida exposta. Sim. Aí ele pede pra Bulma construir um uniforme pra ele poder se esconder. Super Saiyaman, mano. Nossa. É o lendário grande Saiyaman, cara. Saiyaman! Aquele capacete muito louco. Nossa. E aquelas frases ridículas, né? Estilo Tokusatsu, né? Ah, sim. E as poses de luta do Grand Saiyaman são as melhores. Até a Videl fala, mas ele é ridículo, cara. Ah, sim. Meu, na boa. Se eu tivesse os poderes do Dragon Ball, Eu ia fazer uma roupa de super-herói, ia me fingir de super-herói, velho. Sem dúvida. Não, não é a roupa daquele estilo. Não, mas a roupa do Grande Saiyaman é muito louca, cara. Pô, muito irada, velho. Foda, foda é as poses. As poses são boas. Fora que o Gohan, logo no primeiro capítulo, além de virar o gigante, ó. Eu tava fazendo Tokusatsu já. Aí, Leon! É. Além dele virar o guerreiro de cabelo dourado, né? Que ele fica conhecido por isso, ele dá um puta de um salto, né? Na educação física. Uhum. E todo mundo já fica, meu Deus, quem é ele? É. Aí, né? Já tem uma pessoa já, inclusive, fica muito de olho, né? Videl. Sim, a filha de Mr. Satan. É verdade. E tipo, quando o Gohan conhece ela lá no, na faculdade e tal, ele não sabe que ela é filha do Sr. Satan, sabe? Não, aquela amiga loira dela avisa, conta pro Gohan. É, detalhe, né? A Videl, ela é mais forte do que o Mr. Satan. Exatamente. Né? Ah, porque ela treina de verdade, né? O Mr. Satan é só... Não, o Mr. Satan já treinou, agora ele só curte a fama, né? É. Ganhou muito dinheiro com aquele filme ridículo do... Nossa, é um dos roteiros melhores adaptados, cara. É a melhor adaptação de roteiro que eu já vi, é aquele filme, mano. Os efeitos especiais, demais, cara. Nossa. Aí eu sei que depois disso tem um lance lá com os dinossauros que a Videl acabou descobrindo que o Gohan é o Grande Saiyaman. E ela obriga ele a entrar no torneio de artes marciais. E ensina ela a voar. Ele ensina ela a voar e tal. Não, eu quero falar, as condições que ela fala pra não revelar o quem ele é ele entrar no torneio e ensinar ela a voar. É, e não, ensinar ela a usar as técnicas, né? Não, ele só ensina ela a voar. É, mas o princípio é isso, mas ele e ela também quer aprender a lutar, né? Uhum. É, que meio que lutar, ela acaba sabendo, assim, a princípio até mesmo eu, a técnica do voo, né, porque ela até acha interessante, e aí depois os dois começam a ter, tipo, até mesmo envolvimento maior, e justo ainda o motivo do Super Saiyaman... Que a Videl, ela vira... Como é que é o nome do personagem dela? Grande Saiyaman 2. É. Que Saiyaman 2 mesmo? É. Pelo menos que eu me lembre, é. Que ela fica rosa, com a roupa rosa, né? Isa. Não é Saiyaman, não? Não. É Grande Saiyaman 2. Saiyaman. Pode crer, velho. Saiyaman. Aí eu sei que como o Gohan vai entrar no torneio, ele avisa todo mundo. Que Aí vai, tipo... Ele avisa logo de cara a Buma, né? E aí o Vegeta fica sabendo e fala que vai participar também. E nisso o Goku ganha a permissão de participar do torneio, ir pra Terra por um dia. Graças à vovó Uranai, lendária vovó Uranai. Sim, outro personagem que ganhou uma segunda chance. Vai lá atuar, velha, mas ó, não estraga tudo não. Fala que tá aí no script. Aí eu sei que o Gohan vai treinar com o Goten. Goten, né? Aquele Goten que é a fusão. Uhum, é o Goten. Ele vai treinar com o Goten e o Goten acaba virando Super Saiyajin, né? Sim, ele toma aquele susto, né? Tipo, como assim? Que tem a lendária frase do Vegeta. Isso é uma invasão de Super Saiyajins. Isso, é quando o Trunks... Esse aí já foi quando o Vegeta tava treinando com gravidade aumentada, né? Na máquina, pra variar. E o Trunks tá tentando andar. Nossa, isso aqui tá pesado. Não sei o quê. Ele, já sei. Vou usar isso aqui. Daí o quê? Vou virar o Super Saiyajin. Vou virar o Super Saiyajin, fica mais fácil. O Vegeta olha, o quê? Não pode ser, é uma invasão dos Super Saiyajins. Nossa, é muito engraçado, cara. Nossa, dou muita risada que ele fala que se o Trunks acertar um soco na cara dele, ele vai no parque de diversão o dia inteiro. Nossa, nem me fala. E o pior é que o Trunks é ligeiro, cara. Não. Aí já sabe da invasão do Super Saiyajins. Aí o torneio, tipo, tem meia dúzia de pessoas lá, mas o foco é a galera dos Guerreiros Z mesmo. Sim, né? Torneio, milhões de pessoas no torneio, mas só é eles que importam. E pra se classificar tinha a lendária máquina de soco, né? Não, essa máquina deve estar quebrada. Aí... O Mr. Satan lá socava 120 de força. 137. Puta, isso aí, hein? Caralho. Nossa. Errei por 17. Hiper, mega, ultra... Miracle Soco. Exatamente, aí, ele fala... É, mas assim, dos caras que não tem poder, o golpe dele é o mais forte, cara. Exatamente. É verdade. Aí depois vai lá no meu... A Videl acho que só com mais sorte, velho. Mas a Videl sabe mais ou menos do que, né? É. Mas aí vai, começa os guerreiros Z lá, vai número 18 e dá só um soquinho. 774. Só um toquinho, aí, tipo, né? O Goku vai lá tomando mó cuidado assim. 186. Dá coisa pra caralho. Aí eu vejo. Nossa, o Vegeta é mais engraçado. Nossa, que ele vai, tipo, arrebenta a máquina. Ele estica um peteleco. O braço. Ele não dá um peteleco no bagulho? Não, ele soca com tudo, que ele tá muito puto. Ele estica o braço. Eita, a máquina é muito engraçada. Aí, tipo, essa máquina deve estar errada, né? Ela saiu voando. Mas aí também temos que lembrar de outra coisa. Além dos Guerreiros Z, aparecem mais uns 4 personagens que deixam a trama com um ar meio soturno, um ar meio de mistério, que aí é um carinha, que depois a gente vai falar, é um carinha roxo. Que é o Shin. É, um carinha rosinha. O Kibito. Exato. E 2 carinhas que tem um M na testa. Um deles é o Spopovich. Nossa, Spopovich. E cara, o outro... Esse maluco é russo, velho. Só pra ser russo. Mas é tudo mal, velho. Ou ucraniano, vai saber. Exatamente. Polonês. E o outro, como que era o nome do outro cara? Putz, o outro não lembro. Nossa, eu não lembro. Só lembro do Spopovich. Ian. Isso. Nossa, amigo. Boa. Puxou pela memória. Eu lembrei, porque ele luta contra o Egel. Não lembro. O loirinho lá, que parece o camarada da escola da Videl. Agora... Esse é verdade. Momento Jabá. Aulas de memória com líder Samar. É. Oferecimento Otacast. Entre em contato com a equipe Otacast e fale com o líder. Ele te dará aulas e você lembrará de tudo na sua vida. Eu garanto. Eu garanto. Agora com Ekio. Bom, organizações Otacast. E antes de ter o torneio normal, tem o torneio das crianças, não é? É, que pra variar, quem vai pra final é o Trunks e o Goten, né? O Goten, porque não tem pra ninguém, né? É, o Trunks que vence, não é? Aham. Uh-huh. É, mas ele trapaceia. É, porque ele vira super Saiyajin e lança um golpe de magia nas costas do Goten, né? É, ele rouba. Mas o Goten consegue virar Super Saiyajin também, não consegue? Sim, mas eles tinham combinado de não virar Super Saiyajin e depois de uma hora eles falam que eles não vão mais usar poder. Essas as magias, né? As famosas magias. Ah, sim. Aí eles resolvem entrar no torneio dos adultos, né? É, qual que era o nome do carinha? Masked de alguma coisa, mano. Ah, bom, não lembro, vou lembrar. Como que é? Enfim, vamos... Qual é o nome da fusão do... Não, não é Might Mask o nome dele? É, eu acho que Might é isso. Might Mask, é isso aí. Might Mug. Bom, é algo aí assim. Começa as lutas lá. As lutas até que são normaizinhas, né? Não tem... Não, a parte clássica é o sorteio. Dos adultos. Não, é só tirar a bolinha lá, não é? Mas quem vai lutar na primeira batalha? Na sexta batalha? Vegeta e Kakaroto. É, já tem a final na primeira rodada, né? É verdade. Não, mas todo mundo sabe que o Goku vence, não tem jeito. É verdade, mano. Aí o Kuririn fica mó feliz que vai pegar um indiano mó fraco, gordão mó fraquinho, né? É. Aí o Kuririn vai e derrota ele com um ou dois socos, né? Uma coisa assim, dá uns tapinhas na cara dele. Tá lutando também, né? Quem? Uhum. É, vamos lá, né? Tá todo mundo não querendo pegar o Goku nem o Vegeta, né? É. Mó feliz, cara. Ufa, não peguei eles. Aí o Piccolo fica tremendo na base porque vai enfrentar o misterioso Shin. Shin. Que consegue ler a mente do Piccolo e o Piccolo fica tremendo na base. É, claro, mas também é aquele não velho, é à toa. Mano, é? Não, por enquanto não. Por enquanto ele tá novo. Tá bem novo. Ele tá com o cabelo do Bueno. Meu cabelo? É, você usava o cabelo parecido com o do Kaioshin. Ah, Moicano? Aham. Igualzinho. Ah. É igualzinho não, né? Né? Aí eu sei que depois a Videl leva um pau do Spopovich, que ela quase morre. Sim, só que só explicando do Piccolo, o Piccolo ele enfrenta nada mais nada menos que o Supremo Kaioshin-sama. É, o mestre, o deus de to... não, é o deus de todos os senhores Kaios, não é? Ou e seja, aí... uma lenda viva. É, e aí o que acontece? Devido até mesmo a autoridade, que o Piccolo ele para, ele trava, ele não luta mais contra o Kaio, contra o Kaioshin, justamente por causa disso, porque esse cara ele é extremamente poderoso e fora todo o respeito em si no mundo, né? Dos Kaios. Uhum. Ele é superior até ao Sr. Kaio que treinou Goku. Uhum. Sim, ele é uma entidade não. maior. O Sr. Kaio que treinou o Goku é só o Sr. Kaio. Esse é o Supremo Sr. Kaio. Aí chega a vez do Gohan, tá, não é? Não, a Videl toma um pau de Spopovich. Então, e aí depois é a vez do Gohan, é. Não é? Isso, ele vai lutar contra o Kibito. Kibito? Sim. Que é, ah, que é o Moicano, auxiliar. Né? É, o não. Ah, sim. É o auxiliar do senhor. Do Supremo Senhor Kaio. Sim. Uhum. E aí ele vai lá no meio da luta, né? Que nem começou direito, ele tira a máscara. E aí o Piccolo fodasticamente quebra a câmera de todo mundo com a luz nos olhos, velho. Aí ninguém laser. Vai descobrir a verdade sobre o Gohan. Ah, mas por que ele tira a máscara? Porque todo mundo, os amigos dele descobrem porque ele perde o turbante que ele tinha. Ah, é, ele tava enrolado num turbante. E óculos escuros. É. E aí quando a Videl tá tomando um pau do Spopovich, ele fica puto e começa a virar Super Saiyajin e o turbante sai voando. Ah, aí aquela loirinha que contou pra ele no comecinho lá que a Videl era filha do Mr. Satan, descobre que ele é o Gohan. Aí todo mundo já começa a chamar ele de Gohan. Aí o cara chega lá, interrompe a luta deles, não é? O Kibito pede pra ele se transformar em Super Saiyajin. Aí ele consegue, ele vira o Super Saiyajin 2, aí o Spopovich e o outro lá atacam o Gohan e roubam o poder dele. Uhum, exatamente. Que é uma cena muito engraçada que a Chichi fica muito puta e começa a descer da deck bancada, né? Pisando na cabeça de todo mundo. Mas o Gohan ele podia muito bem ter saído fora daquilo, né? Poderia, mas o Supremo Senhor Kaio trava ele. Ah, é verdade. É, porque eu uso o Gohan como armadilha, pra falar a verdade, né? Uhum. Exato. Bom, aí os dois carinhas carecas que do mal. É, eles sugam todo o poder do Gohan e saem fora. E fogem. Com um negócio que parece um regador. Nossa, parece não, parece uma lâmpada mágica do Aladdin. Misturado com um regador, assim. É. Pra mim é mais regador, mas. É o item das trevas, pronto. Sim, o item misterioso. Aí o. Aí o torneio é parado, né? E todo mundo vai atrás deles, né? É, um detalhe muito importante que o Spopovich, esse outro carinha aí, eles mostram uma certa marca na testa, né? O M. Isso, que esse não é o. Não é o M amarelo grandão, hein, gente? Exatamente. Um M preto, né? Um pouco mais itálico, sei lá, né? Se você entende de fontes. É, ele é uma fonte. E também vai. Com... Ah, seria um Wiener Hand ITC. Oi! Aí também vale lembrar que o Supremo Senhor Kaio pede pra todos seguirem ele, mas o Vegeta fica muito puto e fala, eu só quero lutar com o Kakaroto, que se foda o Supremo Senhor Kaio. É, ele não quer sair do torneio, mas tipo, ele, não, eu vou lutar, não sei o que lá. Ele quer ficar lá pra lutar. Que o Senhor Kaio pega, o Supremo Senhor Kaio pega as histórias dele e vai para o inferno. É, não tá, ele nem liga. Aí vai todo mundo seguindo o Senhor Kaio, porque o Goku fala pra ele, a gente luta lá. É, daí engana. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Aí nisso o Kibito devolve os poderes do Gohan. Aí vai ele, a Videl e o Kibito atrás do Supremo Senhor Kaio. Abandonando o torneio e pra desespero da Chichi. Então é isso aí, galera. A gente tentou terminar nessa parte, porém o universo de Dragon Ball ele é muito amplo. Muito, muito. Não tem como, não tem como. Então pra gente não fazer nas coxas, a gente achou melhor deixar pra uma parte 3, pra finalizar essa parte do Majin Buu, fazer a parte também do Dragon Ball GT, pra que vocês... não, por falta de conhecimento sobre Dragon Ball, vocês não vão reclamar. Considerações finais até o momento? Algum adendo? Sim, eu tenho um adendo. Diga. Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. Eu pensei que você ia começar a cantar a música do Kassab, cara. Putz. Eu não sei como que é a música do Kassab, velho. Eu não lembro, só lembro do Kassab perfeito. Nossa. Só lembro do final. Nem quero saber. Eu quero passar também pro pessoal também que eu participei do Pussycast, que é o www.pussycast.com.br, falando sobre, olha só, que tema tudo a ver com Dragon Ball. 8 maneiras da mulher deixar um homem louco na cama. Nossa senhora! Oh, yeah, baby! Oh, come on, baby! Então escuta lá, galera, que eu tô lá também. E o link está no post. Sim. É esse mesmo que está no post aí. E escutem lá o Bueno Verde falando sobre sexo também, né? E o Bueno Verde não é só apenas um rostinho bonito falando sobre Dragon Ball. É isso aí, galera. E até mais. Bye, bye. Sayonara. Tchau, tchau. Todo mundo tem um tchau bonitinho, menos eu. Agora fica isso pra você. E o Piccolo fica bravo porque o Goku passou ele. Sim. Quantos episódios mais ou menos dura isso daí, velho? Um só. Um só. Episódio não, só. Esse do da autoescola é um volante só. O do Garlic, ele tem um pouco mais de episódios. É um volante só. É um volante só. Meu Deus. São dois carros, mas é um volante só. É um volante só. Dois carros. É um episódio só, meu. Puta que vai, volta lá, é um episódio só. Primeiro esse. Né? Vai pros extras. We'll be right back.